foi meu pai que me deu. E um homem tem que ter um carro seu. Fazem questão que eu só ande produzido. Orgulho de ver um filhinho tão bonito. Me dá dinheiro pra gastar com a mulherada. Eu